um episódio dessa série sem final. Coisa do coração, do coração. Outra briga, outra confusão. Quem é o mocinho, quem é o vilão? E ele já está morrendo, a vida continua. Já saiu, já bebeu, já tá todo empolgado com boca de rua. Ela tá em outro nível, escolheu não sofrer. E ele se achando que tem um super poder de esquecer. Quando a mulher maravilha vai embora, o super homem chora, ele chora. Quando a mulher maravilha vai embora, o super homem chora. Ela sabe que ele vai e volta. Quando a mulher maravilha vai embora, o super-homem chora, ele chora. Quando a mulher maravilha vai embora, o super-homem chora. Ela sabe que ele vai voltar. Super-homem chora sim Olha o sem retoque, ao vivo no sítio. E ele já está morrendo, a vida continua. Já saiu, já bebeu, já tá todo empolgado com boca de rua. Ela tá em outro nível, escolheu não sofrer. E ele se achando que tem um super poder de esquecer. Quando a mulher maravilha vai embora, o super-homem chora, ele chora. Quando a mulher maravilha vai embora, o super-homem chora. Ela sabe que ele vai voltar.